Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, hoje eu vou dar uma paradinha na sequência para falar sobre o sexto flagelo. Nós vamos dar um pulinho no capítulo 16 do Apocalipse. Talvez eu possa chegar até um trecho do sétimo, ou todo o sétimo, que eles têm muita ligação. Porque eu quero fazer aqui uns comentários com vocês, reiterar uns comentários com vocês, porque muita gente pensa em Terceira Guerra Mundial e imagina a guerra atômica apenas, quando o mundo, e eu tenho dito várias vezes, há anos e anos seguidos, vive uma Terceira Guerra Mundial não declarada. Observem o número incrível de abortos. Milhões e milhões. Juntando dois anos e pouquinho, só em abortos, há mais mortes do que na Segunda Guerra Mundial. E gente que vai para o outro lado por causa da poluição, e a camada de ozônio, e coisas assim. Mas vamos então a, pelo menos, o sexto flagelo, capítulo 16, versículos 12 a 16, do Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. E derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. O Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque estes são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu

o evangelista profeta fala de estrelas. Já imaginaram uma estrela qualquer caindo sobre a Terra? Ela não cai sobre a Terra. A Terra é consumida imediatamente pela simples aproximação demasiada de uma estrela. Um astro do universo, milhões de vezes maior do que o nosso pequeno e generoso planeta. Esses grandes, que são citados aqui no sexto flagelo, versículo 16, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, ou Armagedon em português. Armagedon, disse, o lugar onde morrem os reis, o vale onde morrem os reis nas grandes batalhas. E no sexto selo, ainda no sexto selo, que eu estou usando para comentar o sexto flagelo, por coincidência, e as estrelas caíram do céu sobre a terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Pode ser um acontecimento de ordem geológica, mas também de ordem social e humana. O céu recolhe-se como um pergaminho quando se enrola. Já é como se os seres humanos perdessem a sua diretiva. Quando caiu o Muro de Berlim, muita gente ficou assim. E até hoje está procurando encontrar-se. E grandes idealistas, pessoas que merecem o aplauso, mesmo você, ou eu, ou outro, não concordando com a forma de ver de alguns os problemas humanos e procurar as soluções, eles perderam o céu, perderam o horizonte, perderam o norte. Para eles, o céu enrolou-se como um pergaminho. Então os montes, quer dizer, as suas ideias, as ilhas, as suas formas de projetar soluções para os problemas sociais, foram movidos dos seus lugares, não eram mais, não valiam mais, não serviam mais. E eles, reis da terra, príncipes, os grandes, os tribunos, os ricos, os poderosos, e também todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Mas aqui a citação de escravos e livres. Se você for ler bem a vida de muita gente que sofreu o açoite, não pense que todos aqueles que apanhavam eram bonzinhos, não. Se vingavam quando o fazendeiro, ou o príncipe, ou o senador romano lhes passava, por dedicação ao trabalho, uma certa dose de poder sobre os seus iguais, às vezes tornavam-se piores que os seus donos. Quer dizer, donos no regime escravocrata, porque ninguém é dono de ninguém. Daí eu me lembrar de um pensamento do irmão Zarur. Aliás, que o irmão Zaru citava muito. Queres conhecer o vilão? Põe-lhe o bastão na mão. Queres conhecer o vilão? Põe-lhe o bastão na mão. Por isso é que nós estamos aqui falando a vocês, às vezes de forma enérgica, às vezes até meio rouco. Aqui o ar-condicionado é fogo, né? Está tudo poluído hoje. Ar-condicionado sempre fez mal às pessoas, de uma forma ou de outra. Mas juntando-se à poluição tremenda que está sobre a humanidade, Os condutos estão sempre cheios. Um programa de televisão mostrou, e era num hospital. E saía na UTI. Os condutos saíam lá. Quer dizer, as pessoas vão para a UTI se protegerem, a poluição chega até lá pelos condutos dos aparelhos de ar-condicionado. É porque muito da alma humana está assim, sofrendo uma forte poluição dos acontecimentos, da mídia, do consumismo. As crianças hoje são como os filhos de Saturno, comidas vivas pelo consumismo. Passam a querer tudo, coitadinhas. E os pais, coitados, às vezes não podem dar, e elas começam a ficar estressadas, neuróticas. O que é isso? É uma terceira guerra mundial não declarada. Porque essas crianças não são abatidas covardemente à bala, mas a forte convocação do consumismo perturba-lhes a mente e muitas vezes deforma-lhes o caráter. Da importância da educação, da cultura espiritualizada. É preciso espiritualizar o povo. Eu não sou contra o progresso, já falei. Quem está pensando isso aí é bobão. Porque eu falo no microfone, falei em ar-condicionado, estou vendo o pessoal na técnica ali, estou usando a força da comunicação. Não posso ser contra o progresso. Quem é contra o progresso é doente. Quando eu falo aqui, em Simples de Coração, eles estão em todas as classes sociais. Porque um escravo subia na condição, às vezes, por sapujar o seu capataz ou o seu dono, e ficava pior. Tratava os seus antigos pares de forma mais cruel que os donos ou o capataz anterior. Uma vez eu disse aqui que todos nós somos Maria Madalena. Que Maria Madalena dizia uma mulher de 7 demônios. E uma mulher que tinha vários homens, aquela coisa toda. Chamavam-na de meretriz. Mas quando você polui, quando você é mau político, não ama seu povo, quando você é um pregador fanático, quando você é um péssimo economista, quando você não é um advogado correto, um bom médico, quando você não é um cientista realmente integrado na ciência, com uma abertura de caminhos novos para a melhoria humana e física dos povos, você é uma meretriz. Você está usando mal os seus talentos. Por isso que quando eu me refiro às meretrizes tradicionais, a profissão mais antiga do mundo, como se diz, eu digo irmã meretriz, irmã prostituta. Porque assim manda o evangelho que seja, e esse foi o exemplo que Jesus deu. Lembram-se do caso da mulher adúltera? Jesus chegou lá perto, havia velhos, adultos, jovens, para apedrejar aquela pobre mulher. E ele chegou e começou a escrever na areia alguma coisa, o que seria, o evangelista conta. Eram os pecados daqueles, os erros, daqueles catões. Eu não falei gatões, falei catões. Aquele que queria a destruição de Cartago. Em qualquer discurso que fizesse no Senado Romano, ele terminava mais ou menos assim: Ceterium censeo Cartaginem es delenda. Ou delenda Cartago. Mano, pessoal, o negócio está muito bom, fizemos muito discurso, mas o negócio é que Cartago tem que ser destruída. Então ele ficou conhecido como um homem de uma vontade férrea contra uma cidade que crescia às margens do Mediterrâneo, no norte da África. E estava fazendo, ou viria a fazer, uma forte frente contra o poderio de Roma, que chamava o Mediterrâneo de Mare Internum Nostrum, o nosso mar interno. Então, eles não podiam admitir, né, que Cartago crescesse. Então, hoje, quando alguém fica em cima de uma coisa, de uma pessoa, de um grupo religioso, de um grupo político, aí, aqui é um catão. E é por isso aí. Mas as meretrizes têm que ser respeitadas. Como é que chegaram aquelas posições? As irmãs prostitutas empurradas pelos prostitutos. E aí, então, eu tiro o irmão da palavra aí. Porque eles empurraram para uma situação que parece dourada, mas não é dourada coisa nenhuma. Porque nenhuma delas é amada. Toda pessoa quer ser amada. Elas sabem muito bem que chega o momento que aparece a primeira ruga, ou a primeira celulite, são abandonadas, jogadas para lá, esquecidas. Isso é desumanidade. Aí, ó. Terceira Guerra Mundial, desamor. Mas eu falava das crianças. Muitas crianças estão dentro de apartamentos ricos. Estão abandonadas também. Carentes de atenção e de amor. O que é isso? É guerra mundial. A bomba atômica, a bomba de hidrogênio, elas desfazem as nossas células materiais do nosso corpo. A desumanidade desfaz as nossas células espirituais, morais, do sentimento. Torna acre a vida das criaturas. Mas as nações também vomitam. E quando elas vomitam, as estrelas caem do céu. Na terra. E muitas nunca mais se levantam. Não há efeito sem causa. É aquela questão da lei da física. A cada ação corresponde uma reação em sentido contrário com a mesma intensidade. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho e do Apocalipse. O Apocalipse não é para apavorar ninguém. É um alertamento, é uma escola. Basta ver aqui no sexto flagelo, aí saímos do capítulo 6 e estamos indo para o 16. Antes do versículo 16, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Isso é resultado da ação humana, ouvindo esses espíritos de demônios, quer dizer, almas não tão boas assim, desencarnadas ou encarnadas, na terra ou no espaço. Como está na prece do Papa Leão XIII, dedicada a São Miguel Arcanjo, em que ele pede a proteção contra os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Esses operadores de sinais que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esse é o versículo 14. Antes de passar para o versículo 16, entre parênteses, entra a voz misericordiosa do Cristo, como a fortalecer as criaturas de sentimento bom, que sabe que não pode haver sociedade solidária se não houver fraternidade verdadeira no coração. Então diz assim, ó, é como está uma pessoa para ser operada. Chega o amigo, chega a mãe, chega o pai, vai, visita e leva conforto. Não vai impedir que a pessoa seja operada. Ela está precisando, senão morre. Então Jesus aparece no versículo 15, como esta mãe, este pai, este amigo, este irmão, realmente fraterno, esta amiga, e diz: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Quer dizer, aquele que escutou esses ensinamentos de Deus, e não são para trazer pavor, mas para trazer segurança a você. Um amigo avisa: olha, cuidado, aquela rua está esburacada. Houve um temporal aí e o asfalto se afastou, quebrou, partiu no meio e aquele buraquinho virou um precipício. Você vai de carro em alta velocidade, o seu amigo é mau porque te avisou. Então Jesus é mau porque inspirou, por ordem de Deus, a João Evangelista, através de um anjo, um aviso para que a gente não caia no precipício com o carro e a família. Então ele é bom amigo. E ele diz que ele vem de repente, quer dizer, vem nos socorrer. E diz que bem-aventurado é aquele que vigiou, que trabalhou, que realizou, construiu boas obras e que guarda as suas vestes com seus bons atos. Porque aí não vai andar nu e a sua vergonha não aparecerá. Quer dizer, estará revestido dos seus bons atos. Porque não pode haver sociedade sem que haja fraternidade. E a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Desculpe-me a eloquência, mas é por amor a vocês. E quando lembrarem-se das prostitutas dos bordéis, lembrem-se que são nossas irmãs. Quando se lembrarem dos rapazes que andam vendendo o corpo pela rua, que também são nossos irmãos e precisam ser ajudados para deixarem de ser tais, para fugirem das doenças, porque ainda falta muita humanidade à humanidade. E desumanidade só atrai desumanidade. O Apocalipse é um livro de misericórdia, como o Evangelho, uma boa nova moderna, e anuncia a volta triunfal de Jesus. E a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente.